Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória sempre com João Guedes. Encontramos-nos na Avenida do Ouvidor Arriaga, junto a uma vivenda que se destaca por entre prédios de dezenas de andares. Uma casa cor-de-rosa, de ar senhorial, que pertenceu a Chui Takei, é o patriarca da família Chui, tio do atual chefe do executivo, Chui Sayon. Por aqui, à sombra dos vizinhos arranha-céus, a vivenda voltou recentemente à Berlinda, já que foram revelados planos para que seja demolida e, em seu lugar, construído mais um prédio de 30 andares. E antes que desapareça mais um pedaço da história de Macau, voltemos atrás no tempo. Regressemos então, João, à Segunda Guerra Mundial, quando esta casa assumiu uma particular importância. Exatamente, a Segunda Guerra Mundial, que tem histórias que são um verdadeiro caudal e que são pouco conhecidas ou não são pura e simplesmente conhecidas. E que já alimentaram muitos programas. Exatamente, já alimentaram muitos dos nossos programas. Esta casa, que eu ouvi chamar-lhe o comando japonês, nunca foi comando nenhum japonês, porque os japoneses nunca estiveram aqui. Os únicos militares japoneses que estiveram aqui durante a Segunda Guerra Mundial foram dois ou três oficiais, que era o Coronel Sarva, que era o chefe dos serviços secretos militares japoneses, e que figurava aqui como adido, creio que comercial, do consulado japonês. Portanto, estava aqui em funções civis, era ele, portanto, ele nem sequer era adido militar. Os japoneses, pelo facto de não ocuparem Macau, porque Macau era português, território neutro, exatamente, mas de qualquer maneira tinham aqui os seus homens, não é? E havia o governo fantoche de Wang Jingwei, o homem que também já falamos aqui, anarquista, e que depois se bandeou com os japoneses, que tinha o seu exército. Ele era o chefe do governo fantoche chinês. Tinha aqui como que um destacamento, portanto, no fundo era uma seita. E essa seita era chefiada por um tipo, muitas vezes, por um casal, que era comparável ao Bonnie and Clyde daquele tempo. Viviam aqui, era o Wong Kong Kit e a mulher. Viviam aqui, todo este edifício estava rodeado de sacos de areia, era farpado e tinha sentinela à porta. O Hong Kong Kit, quando saía no seu carro, devia ser um hispano-suíço, sei lá, um daqueles carros daquele tempo, dos tempos da guerra, levava nos estribos oito guarda-costas armados de metralhadoras, que percorriam assim as ruas de Macau. Portanto, devia ser um espetáculo diário absolutamente fora de órbitas. E então, ele, portanto, comandava a milícia, que se encarregava, portanto, para que é que existia essa milícia? Essa milícia fazia aqui as funções de policiamento do comércio. O comércio pertencia a uma empresa que era uma empresa japonesa, embora um dos sócios fosse Pedro Lobo, que era o diretor dos serviços de economia. Essa empresa estava também em Stanley O, por exemplo, e outros. E, portanto, essa empresa tinha o monopólio do comércio alimentar de Macau, nomeadamente o arroz, tudo isso. E esse comércio também era importante para as próprias necessidades do Japão? Exatamente. Que se abastecia também através de Macau, exatamente, em termos de matérias, de provisões? Exatamente, portanto, de maneira que era preciso ter aqui uma força, não é, armada, para garantir que essas coisas fluíam. De maneira que a nossa Polícia de Segurança Pública e o nosso Exército não estavam minimamente dotados para conseguirem fazer frente às milícias aqui do Hong Kong Kit. E de maneira que, embora o Capitão Ribeiro da Cunha, que foi o comando da polícia durante aqueles 6 anos de guerra, mandasse instalar aqui em frente à casa, numa árvore, aqui, Portanto, num dos galhos ele pôs ali uma espécie de prateleira e sentou lá um polícia com um telefone ligado por cabo ao comando da polícia. De maneira que esse polícia era o homem que dava todas as informações do que é que fazia aqui o Hong Kong. Era o verdadeiro posto de vigia. Exatamente. Isto, portanto, aqui é a maior seita de Macau, a mais importante, não é? E é daqui que partem essas operações, nomeadamente para o porto interior, onde chegavam os juncos de pesca com o arroz, com o contrabando, e os homens do Hong Kong Kit iam lá e uma das vezes assaltaram um junco e mataram toda a tripulação, não é? Incluindo as crianças que lá viviam nesse junco. Portanto, isto até ao fim da guerra é um forte inexpugnável. No fim da guerra, o Hong Kong Kit fica assim, exatamente, em maus lençóis. E então o que é que acontece? Esta casa estava recheada de todos os valores possíveis e imaginários, que era das pilhagens que o Hong Kong Kit tinha feito, e eram muitas ao longo da casa dos todos. De maneira que o Hong Kong Kit esconde-se num dos caixotes que o governo português autorizou, portanto, que fossem passados para a China, e num dos caixotes ia o Hong Kong Kit e a mulher, provavelmente um num e outro noutro caixote. E de maneira que eles conseguem chegar a salvo à China. Só que o Hong Kong Kit continuou com os seus guerrilheiros, ou com a sua seita, como se queira chamar, que era grande, ele tinha pelo menos 100 homens, todos com treino militar e tudo, e a seguir à guerra ocupa a Ilha da Lapa. Claro que ele sabia que o destino dele seria mais tarde ou mais cedo acabar na mão do exército nacionalista que tinha reocupado esta região. Entretanto, ele acaba por cair nas mãos dos comunistas, da Brigada do Rio de Leste, que atuava também como guerrilha nesta região. Depois há uma negociação muito, muito esquisita entre os guerrilheiros comunistas e os americanos que criam o Hong Kong Kit para o julgar, e de maneira que nessa negociação intervém o comissário Voltaire de Moraes. O comissário Voltaire de Moraes acaba por, tinha o número 2 da seita do Hong Kong Kit, era um dos informadores do Voltaire de Moraes, e portanto dá-lhe a informação de onde é que se encontra o Hong Kong Kit. E o que é que acontece? Ele encontra-se numa das ilhas que eram dependências de Hong Kong, ele vai para lá e os comunistas, segundo se diz, estão dispostos a entregá-lo aos americanos, desde que os americanos paguem. E, portanto, houve aí uma negociação. E o Voltaire de Moraes é o intermediário nessa negociação, consegue trazer o Hong Kong Kit para Macau, mas depois seria muito difícil levá-lo a julgamento. Poderia afetar muitas pessoas, e de maneira que, a certa altura aqui, na Rua do Floreiro, o Hong Kong Kit vai num carro celular com o próprio Voltaire de Moraes, e aqui na Rua do Floreiro, o Voltaire de Moraes vira-se para o Hong Kong Kit, abre-lhe a porta do carro celular e dá-lhe a fuga. E de maneira que o Hong Kong Kit aproveitou logo, mal ele pôs o pé na rua, o Voltaire de Moraes, pima, a tiro, matou ele e o outro comissário que seguia com ele. E de maneira que o Hong Kong Kit ficou ali calado para sempre. Foi seu destino. Entretanto, esta casa, mais tarde, haveria de ir parar às mãos, exato, do tal senhor que falámos no início, Chui Takei. Exatamente, Chui Takei, que depois vem a ser uma pessoa muito importante. Logo a seguir à guerra, ele começa, principalmente na Associação Tong Sing Tong. Portanto, é um dos homens que, durante a guerra, dá um apoio inestimável à população carente de arroz. Havia uma distribuição diária de arroz da Associação Tong Sing Tong. E depois esta casa acabou por se transformar quase num museu, com uma série de obras de arte muito interessantes e porventura valiosas, porque Chui Takei era também um pintor e um poeta, não era só um construtor civil. E assim recordamos as histórias, as muitas histórias de uma vivenda que deverá agora ser apagada fisicamente da memória para dar lugar a mais um prédio. Obrigado, João. Até à próxima. Obrigado, Lu. Thank you.